Lutamos com a mal de fé e nada irá resistir enquanto adoramos em meio às tribulações. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome fale. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas falecem, estás. Teu nome fale. Teu nome mutar.